Eu vi você chegou aqui de olhos marejados. Pude perceber, estava acompanhado e junto com você veio a tristeza. Coração dilacerado e os sonhos frustrados é perceptível pelo rosto molhado. E o que restou foi a incerteza. Eu sei, já não aguenta mais essa falta de paz, tá quase te matando. O mundo só te diz não e essa confusão está só aumentando. Teus conflitos e dilemas, todos os problemas vão te consumindo. Mas hoje chegou a hora, dê um basta agora, volte meu amigo. Pode voltar, a porta está aberta, aqui é seu lugar. Chega de sofrimento, pare de chorar. O mundo não tem nada pra te oferecer. O teu lugar ainda está vazio, ninguém ocupou. E a porta da graça ainda não se fechou. Teu Deus está atento pra te socorrer. Volta agora, pois ainda é tempo pra você. Eu sei, já não aguenta mais essa falta de paz, tá quase te matando. Tudo só te diz não e essa confusão está só aumentando. Teus conflitos e dilemas, todos os problemas vão te consumindo. Mas hoje chegou a hora, dê um basta agora, volte meu amigo. Pode voltar, a porta está aberta, aqui é seu lugar. De sofrimento, pare de chorar. O mundo não tem nada pra te oferecer. O teu lugar ainda está vazio, ninguém ocupou. E a porta da graça ainda não se fechou. Teu Deus está atento pra te socorrer. Pode voltar, a porta está aberta, aqui é seu lugar. De sofrimento, pare de chorar. O mundo não tem nada pra te oferecer. O teu lugar ainda está vazio, ninguém ocupou. E a porta da graça ainda não se fechou. Teu Deus está atento pra te socorrer. Volta agora, pois ainda é tempo pra você. Volta agora, pois ainda é tempo pra você. Volta agora, pois ainda é tempo pra você.